Atenção para o top de 5 aceleradas de Fórmula 1. Nasceu bem, pelo amor de Deus. Isso foi difícil, né? É isso aí, meu amigo Japa. Então, depois dessa semana de preparação, a gente está aqui tentando fazer esse primeiro post e ver o que, que vai sair do nosso programa. Foi duro, hein, rapaz? Foi duro, vou te falar. É verdade, é verdade. A gente traçando essa experiência é algo que a gente não tinha pensado em... Assim, que seria tão complexo pra fazer. E a gente tava pensando, pô, se for pra fazer sério, a gente não vai fazer, então. Porque isso. A gente não é muito sério, não é não, bem... Não, isso não funciona muito bem. Não é bem a ideia. A gente preparou aqui o nosso script, fez todo o esquema. Vamos ver se vai sair, então. Você pensa que as coisas vão sair que nem um conforme, né, cara? Mas é igual fazer software, né? Você escreve, discute, faz reunião e diz, então tá. E agora? Agora a gente começa a fazer, senão não sai nada, né? É verdade, não vai sair nada. Então é bom a gente começar se apresentando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem quer que esteja ouvindo esse podcast. Eu me chamo Massaro, ou Japa. Tenho aqui do meu lado meu amigo Lindoberg, o Berg Lindo, meu lindo amigo, né? Diga oi, Berg. Oi, aí galera, beleza? Beleza? Então, a ideia do podcast aqui é exatamente fugir um pouco do normal e ser um programa de entretenimento, notícias... E aquele ócio criativo que você sempre tem vontade de pôr pra fora, né? Nosso programa é gravado e transmitido diretamente de Quebec, Canadá, nesse exato momento, com a adorável sensação de 1 grau lá fora, as lindas folhas amarelando, caindo no jardim. Berg, você já teve essa experiência no ano hoje de limpar as folhas? Já, na verdade eu tive essa experiência semana passada, aconteceu até eu tive sorte, porque a gente contratou alguém para fazer o tratamento do terreno. Para quem não sabe, aqui no Canadá, com a temperatura que muda muito, a grama nasce e morre com muita facilidade. Baixa um pouquinho de seca e para tudo. Então é normal você contratar empresas especializadas para vir fazer um tratamento, fertilização, preparar a grama e fazer toda essa parte. E tinha sido combinado para o final de setembro, quando o outono ainda não começou e quando está tudo tranquilo. Aconteceu que a gente acabou retardando um pouco o processo. E aí, quando a pessoa me ligou dizendo que vinha no começo de outubro, já tinha caído a primeira leva de folhas. Que se fosse só folhas, estava tranquilo. Aliás, eu tinha pensado nisso para falar tá no planejamento de um próximo post nosso, para falar daquela sementinha que... Você lembra daquele desenho do Tico e Teco? Do Tico e Teco com o Pato Donald, que eles têm uma árvore assim cheia de... Que você achava super bonitinho, né? Exato, aquela árvore cheia de... Nozes. De nozes. Pois é, aquela árvore, eu acho que ela é aqui do meu vizinho, porque essas porra caíram todas no meu terreno, todas. Todas, meu terreno ficou empestado, eu acho que eu tirei umas 200 folhas e umas 4 mil nozes. Foi assim, fora do normal. Tem um saco ali, um saco daquele nosso saco de lixo grande, aquele saco de 30 litros, 40 litros de lixo, que a gente usa para catar as folhas, e nesse saco tinha um terço de folha e dois terços de nozes. Pesado pra caramba, mas tão pesado que foi difícil de transportar lá pra baixo pro pessoal recolher. E não adianta só pra dor pra esse negócio, né? Tem que cavar mesmo, né, cara? Tem que cavar. E aí o que aconteceu foi que eu tive que limpar, porque o pessoal vinha pra tratar o terreno. Eu perguntei, como é que faz? Eu posso deixar a folha? O cara disse, olha, se tiver muito, não, mas se tiver um volume maior, você tem que trazer. E aí a gente teve que correr pra limpar. Por sorte, assim, passou a semana inteira chovendo. E na véspera do pessoal vir aqui, fez sol. Caramba. E fez uma temperatura de mais ou menos uns 18, 20 graus. Tava quente. Tava que para nós é bem, bem tranquilo. E aí eu comecei mais ou menos às 5h30 e terminei lá para as 9 horas da noite. Tirar as nozes, aquelas porcarias das nozes. Cara, me aconteceu isso também essa semana em casa. A grama tava ficando alta. E daí a mulher resolveu comprar. A gente tava naquela discussão de compra terra ou não compra terra, né? Aí, depois de fazer cálculos dos mais variados sobre quantos metros cúbicos de terra a gente precisa comprar esse negócio, ela acabou decidindo não esperar mais minha decisão de comprar terra e comprou terra por conta própria. Aí um dia eu vou pegar o carro, olho pro porta-mala e tem lá 10 sacos de terra no meu porta-mala. Eu olho, que raios que ela tá fazendo com isso? Bom, vou esperar pra chegar em casa, né? Chego em casa e pergunto pra ela, Mário, que são esses 10 sacos de terra? Aí pra gente espalhar lá no jardim. Aí eu, ah, tá, mas tem que cortar a grama. Pois é, quando a gente vai cortar a grama? Ah, então, você podia cortar já, né? Eu, claro, deliciosamente. Mas finalmente acabou demorando umas 2 semanas pra cortar a grama. Cheguei um dia em casa. Aliás, essa ideia dos trabalhos que a gente faz também vai ser objeto do que a gente vai falar aqui. Vai fazer parte do nosso quadro Prazeres... Prazeres da vida doméstica. Da vida doméstica, exatamente. A gente vai contar pra vocês um pouco dessas historinhas aqui de Isso merece de até vez um em quando. Vídeo, né? Por sinal, né, é bom lembrar também que a gente tem um blog. O blog é podeixar.wordpress.com. E se vocês darem uma olhada lá também, quem quer que estiver ouvindo, para dar uma olhada no blog, a gente vai tentar manter isso o mais atualizado possível. E nossa intenção também é de fazer uns vídeos interessantes, onde a gente já tem algumas coisas que a gente filmou no último ano. E a gente quer contar um pouco da vida aqui, desmistificar um pouco. A gente lê fóruns, participa de grupos no Yahoo, no Google e por aí vai. E a gente vê o pessoal fazendo muitas perguntas, muita questão sobre como é a vida fora do país. Exato. O que você tem que passar. Aquela mítica de vir pra cá pra ficar rico, qualidade de vida versus o que você tem que fazer. E nem tudo são flores, assim, o tempo todo. Assim. Mesmo as flores dão um trabalho miserável pra catar aqui também. Né? Também. É outra coisa, é mais uma delas para você cuidar. É. Então, vamos lá. Nossa primeira parte do programa. Hoje a gente vai tentar falar do que aconteceu no Quebec, no mundo e um pouco além também, né? Então, vamos ver o que a gente tem para falar essa semana. A gente... Vocês não conhecem a gente ainda. Eu sou fã de Fórmula 1. Eu sou alucinado por Fórmula 1. A única coisa que mudou desde a época que eu assisti, eu comecei assistindo Fórmula 1, quando eu assistia, eu peguei o fim da carreira do Piquet, começo do Senna e por aí, Barrichello, Massa, toda essa galera de hoje. E a única coisa que mudou de quando eu comecei a assistir para hoje é que eu não consigo mais ficar acordado 2 horas da manhã para assistir a corrida. Então, como hoje de madrugada teve o Grande Prêmio do Japão, que passava aqui em Quebec às 2 da manhã, e... Salve as novas tecnologias de TV a cabo, que a gente pode gravar tudo e assistir no outro dia sem grande problema. Isso é muito bom, cara. Dentro do assunto da Fórmula 1, eu posso falar de que aconteceu ultimamente. Eu achei super interessante a mudança radical do Lewis Hamilton da McLaren para a Mercedes. Pegou muita gente de surpresa e mais ainda a ideia da McLaren dali de pegar o Pérez, que é piloto da Sauber, que está vindo para a McLaren. Nesse contexto, causou uma grande surpresa para a Ferrari, porque o Pérez é piloto da escola, da academia Ferrari, como o Felipe Massa foi, como outros foram. E o Felipe Massa, na verdade, foi ele que talvez tenha sido o mais sortudo, porque todo mundo que talvez ameaçasse ele no lugar da Ferrari acabou sendo... O mais beneficiado nessa O mais história, beneficiado. Né? Ele acabou sobrando, acho que, na vaga. Assim, ninguém está discutindo aqui hoje nesse post se o Massa merece ou não merece ficar na Ferrari ou por quê, mas os outros candidatos saíram. Então o Pérez era uma das grandes ameaças e não está mais lá. Aliás, o Felipe hoje ele se deu muito bem, deu sorte da confusão também na primeira curva e acabou terminando em segundo na corrida. Então foi... Segundo lugar no pódio. Fazia tempo que eu não vi o Massa falando sobre isso daí, cara. Eu tava lendo esses dias, ele foi, acho que na Coreia, eu acho que em 2010, foi a última vez que ele foi num pódio também, com o terceiro lugar. De lá pra cá ele entrou nessa maré de... Essa maré rubinho, né? De rubinho, piadas assim, à parte. E acabou se dando muito mal, mas parece que tá recuperando. Tô torcendo pra ele aí, pra ver se a gente continua tendo brasileiro, porque se a coisa for mal e ele dançar e o Bruno Senna ninguém sabe o que vai fazer, a gente corre o risco de ver um ano sem piloto brasileiro. Aí fica muito chato você nem se assistir. Nem me fale, cara. Desde o tempo do Fittipaldi que não tem uma Fórmula 1 com, sem brasileiro. Sem brasileiro. Isso aí. Pô, é brincadeira. E podemos lembrar também que nessa corrida de hoje não teve um japonês batendo, né? Não, ao contrário. O Kobayashi, ele acabou... Subindo no pódio. Subindo no pódio. E ficou, aliás... Assim, eu não vi as imagens, a gente não conseguiu ver, mas parece ser que ele chorou e acabou se dando bem. Ele correu realmente muito bem. Contou com a sorte que o Pérez foi prejudicado um pouco pelo Hamilton e acabou saindo da corrida e andou lá pra frente, andou bem pra caramba. Chegou e bem, foi bem. Pô, honrou o país? Honrou o país. E foi o primeiro pódio da carreira dele. Duas vezes. Nossa. Por coincidência, na frente dos seus amigos e pessoas do país. Coisas fantásticas, né? É isso aí. Muita coisa fantástica também. O tempo de hoje, a gente começou falando, né? E agora, hoje a gente tá o quê? Sensação de 1 grau? Sensação de 1 grau. Coisa linda. A gente, aliás, temperatura aqui é um negócio super interessante. A gente começa a entrar no período onde a gente tem uma temperatura que começa alta e termina baixa. A gente fala muito assim, de 1 grau é frio, 18 graus é quente. Mas, na verdade, 1 grau pode ser quente... Se você estiver numa época de menos 20. Se você estiver numa época de menos 20. Então, a gente sente, inclusive, a gente sente na pele bem isso. Né? Você, quando você está em menos 20 e você sobra 1 grau, você percebe que você tem vontade de botar a camiseta e ir lá para fora correr. Com certeza. Não. Enquanto que quando você está a mais 20, que era o que a gente estava falando, 18 graus, que a gente acha agradável, e que você cai para 1 grau, você começa a dizer, puta meu, tá frio tá pra frio, cacete aqui. Rapaz. Essa semana eu já tava sentindo, eu tava naquela indecisão de roupa pra ir trabalhar, né? Porque ainda não tá tão frio pra você justificar colocar uma ciruela por baixo, mas também não tá tão quente pra você ir com uma calça jeans. Então você vai pro ponto de manhã e fica esperando o ônibus, passa aquele ventinho rápido assim por debaixo das pernas, você fica caceta gelado. Aí um dia eu resolvi ir com aquelas calças forradas, né? Quase morrendo no trabalho, rapaz. Chegou uma hora que eu tava... É muito quente. Tava passando mal já. Eu chegava, levantei... Eu não consigo. Já tentei usar esse tipo de vestimenta, mas eu... Me dá agonia com o calor no instante. Sério? Né? Olha, vou te dizer que se não tiver... Porque eu não sei qual é dos caras daqui, mas eles sentem saudade, reclamam tanto do frio, mas não conseguem viver sem ele, né? Eu não sei como é que tá lá no teu trampo, mas... Todo ano lá no meu trabalho, chega a parte do verão, eles ligam o ar-condicionado em 16, 15 graus. E você fica tremendo lá dentro. Rapaz. O tempo todo. Lá no trabalho é a mesma coisa. Não tem... Parece, a gente fala, eles dizem que não gostam do frio, mas parece que eles adoram o frio, porque é frio o tempo inteiro. Não sabem fazer com calor, rapaz. E já que a gente tá falando daqui, né, temos que falar do assunto mais importante de todos esses. A primeira ministra foi escolhida. Finalmente. É, isso é verdade. A gente teve um embate muito grande entre os três partidos que concorreram às últimas eleições aqui no Quebec. É, o partido do Quebec mesmo, que é um partido um meio que separatista, assim, que pensa em... Já tentou duas vezes separar o Quebec do Canadá. O termo certo é soberanista. Soberanista. Graças a Deus não conseguiu. Amém. Tem o Partido Liberal, que é o Partido Federalista. Esse outro, ele apesar de não ter feito muita coisa nos últimos 9 anos de poder, eles ficaram... É um partido que defende a nacionalidade canadense. Aliás, esse é assunto que a gente pode falar depois num próximo post. O Canadá versus o Quebec é uma história que dá um bom... Bons séculos já. Dá um bom podcast pra gente. E... O último é o partido da coalição, que acabou sendo a... Então, que o último é o partido da coalição, que acabou sendo a junção dos outros partidos menores que tinha por aqui. E, por coincidência, essa eleição saiu quase que empate. A gente teve mais ou menos uma média de 30% dividida entre os três. Foi muito perto. Entre os três partidos, mas acabou ganhando o partido do Quebec, de onde a nossa... Querida Marois. Pauline Marois é a primeira-ministra. E a mulher é tão amada, né, que no dia da posse dela já teve um cara que tentou matá-la, né? Foi verdade. Isso foi surpreendente mesmo, porque é bem que a gente escuta muito, a gente vê muito daqui, como imagino que a galera vê no Brasil, o lance desse pessoal nos Estados Unidos que invade cinema e que entra nos cantos e acaba rodando e atirando em todo mundo e fazendo besteira, às vezes se mata, às vezes a polícia pega depois, mas a gente nunca tinha visto essas coisas acontecerem pro lado de cá, especialmente numa posse de governo. Tanto é que eu acho que em termos de policiamento, em termos de reforço, de segurança, eles estavam muito relaxados. Tava muito, é muito negligenciado, porque o pessoal aqui não faz muita confusão. Então, sem confusão, não tem... Não vai, você vê... Ninguém pensa que um maluco vai entrar armado de metralhadora e esse foi realmente matar. Foi maluco e trapalhão, né? Foi, exato. Ele tava com uma bomba incendiária na mão. Tava com... Acho que era o quê? Ele tava com... Tava com uma pistola e uma metralhadora. Ele se atrapalhou inteiro, ia tocar fogo no lugar... Você não sabia o que fazer com a bomba incendiária, jogou num latão de lixo. A metralhadora, ele não conseguiu disparar. A metralhadora falhou e acabou... E deu dois tiros pra cima. Na verdade, assim, infelizmente ele acabou acertando alguém e matando uma pessoa. Mas ele pegou... Mas, assim, isso se passou realmente, pelo que a gente leu, bem longe da sala onde estava o pessoal fazendo a comemoração da eleição. E eu acho que, não sei se o fato gerou medo na nossa primeira-ministra e na sua equipe, porque depois disso eles não apareceram mais em canto nenhum, eles não deram notícia, eles não soltaram plano de governo, eles não fizeram nada ainda, tudo que anunciam. Na posse daqui ela fez aquele maior estardalhaço, né, no como é que chama aquilo? No parlamento. Mandou tirar a bandeira do Canadá de tudo que era canto e só fez a posse dela só com a bandeira do Quebec. Isso, tem uns grupos no Facebook que eu fico acompanhando, e tem um deles que se chama Põe a Bandeira Canadense de Volta no Parlamento. É impressionante. Aliás, é bem interessante, porque o Canadá, ele não é mais colônia, mas o Canadá ainda é protetorado britânico. Então, quando tem a cerimônia de posse de governo, seja estadual, seja federal, a rainha, através de um representante aqui no Canadá, ela não é que ela autoriza ou que ela nega, mas ela oficializa a posse. Esse é um protocolo que existe desde o Canadá é Canadá. E ela mandou cancelar esse protocolo. A teoria de tirar a bandeira foi essa. Eles queriam que a posse do Quebec não fosse oficializada pelo representante da rainha. Deus. E acabou... Assim, eu nem vi no final das contas, eles acabaram... conseguindo fazer, mas se ela tirou a bandeira, com certeza não teve a representação, não sei que tipo de impacto isso vai gerar para nós. Não. Mas assim, funcionou, ela é a primeira-ministra, ela compôs o seu gabinete, está todo mundo lá, é um gabinete até engraçado, porque o ministro da saúde é ambientalista, o ministro do transporte é ambientalista, o ministro do meio ambiente também é um ambientalista, só tem ambientalista no governo dela. O pessoal está falando que vai ser um governo assim ecológico. Ué, tanto foi que ela já mandou desligar a usina nuclear ali, né? É verdade. Acabou tirando essa... Mas tá no mínimo coisa. Engraçado, porque tem vários pontos de vista nisso daí. Você viu em Montreal, que é a notícia que eu te mandei ontem, no metrô de Saint-Marie? Não, acabei não conseguindo ver. Então, na entrada do metrô tem aquele guichê dos funcionários do metrô, que ficam ali vendendo ticket e ficam na frente da roleta. E tem um senhor ali naquela estação que colocou uma placa bem em frente quer dizer, no guichê dele, ele deixou escrito lá: no Quebec nós falamos francês. Claramente dizendo: eu sou soberanista e ponto final. E isso está gerando milhões de discussões. Tem uma rádio em Montreal que levantou a questão ontem, que estavam metendo cacete na atitude do homem, porque a empresa de transporte é um órgão canadense e ele tem a obrigação de falar não só francês, não falar inglês também, mas isso está no mínimo curioso. Aliás, fazer o protesto em Montreal é realmente curioso, porque Montreal é talvez a única cidade do Canadá inteiro que é realmente bilíngue. Então, todo mundo fala inglês, assim, tirando, tem uma pequena parte da população que é como radical francês e que só fala francês, mas na ilha de Montreal, no centro de comércio, onde você entra, a primeira coisa que o pessoal te fala é inglês. Se você falar francês, eles vão trocar e vão te responder em francês, mas é o inglês. E tem a galera lá que faz o contrário, que não fala francês, que você tem dificuldade de falar se você não se dá tão bem no inglês. Mas eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa história. Tem o governo dela. Tem até umas piadinhas dizendo que o governo dela não dura até o final do ano. O pessoal já andou falando isso realmente, inclusive porque eles não lançaram um plano de governo ainda. O orçamento não saiu, a parte financeira e econômica não teve nada ainda. Os ministros dão entrevistas aleatórias nas rádios, na televisão, e eles falam, vou cortar isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. E o pessoal está vendo que ou precisa de dinheiro ou vai sumir dinheiro, mas o plano, o orçamento não está lá. Então ninguém sabe se é verdade, o que eles vão poder fazer, como é que vai funcionar isso. Tá? Tem essa expectativa para a gente ver quando eles forem se apresentar. Então isso, a gente continua mantendo esse assunto em dia, né? Sempre vai ter muita coisa. Nas próximas semanas com certeza vai ter bastante coisa da política nas rádios, na coisa, não se fala quase que outra coisa. Sem sombra de dúvida. Sabe, falando ainda de assuntos aleatórios da semana ou das semanas passadas, sabe, esses dias meu você que faz karatê, que é um cara além de ser japa, assim, nossa, segue as tradições e as origens. O meu filho mais novo, ele disse, papai, eu quero aprender Kung Fu. Ele disse, assim, eu não sei se foi na escola, de onde foi que ele tirou a ideia, mas assim, não tinha nada, a gente não falou de Kung Fu em hora nenhuma, e ele acabou ouvindo, não, eu quero fazer Kung Fu. E nem tem tanto filme de Bruce Lee hoje em dia, para o cara se E não tem, sim. Né? Por sinal, eu tenho todos os filmes de Bruce Lee gravados para assistir, desde a época da Operação Dragão. Então, meu filho, ele me pediu para falar, para mostrar alguma coisa de Kung Fu, e eu acabei achando um filme antigo que a gente tinha, que é o filme do Van Damme, O Último Dragão Branco, daquela, sabe aquele do comitê, exatamente, onde o pessoal, com o Tom Po, isso, o Tom Po, que o pessoal sai pra fazer aquelas disputas, mas não é o Tom Po, o Tom Po é o do outro filme. O Tom Po é o Dragão Branco, rapaz? Não, o Tom Po é o daquele filme que o irmão dele luta e acaba... Ah, é verdade, qual é o nome daquele filme? Não lembro agora, se me fugiu, mas ele, assim, a gente tava vendo, cara, a luta... Assim, na época a gente era mais novo, o Van Damme já tem mais de 50 anos. Na época ele era bem novinho, aquela cara de garotão ainda. E a gente vê como as lutas no filme eram artificiais, enquanto que na época a gente achava assim o maior barato. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho muito interessante, quando você vê um filme que você dos anos 80, ou quando você assistiu quando era pequeno, não sei se porque a gente está numa fase de tecnologia, de tudo muito moderno, muito mais realista. Era muito paradão, cara. É muito engraçado. Cara, eu acho que o estilo do filme mudou bastante, né? Mas não dá pra ser genérico, não, hein? Veja, não. Bruce Lee continua sendo extremamente continua atual. Sendo Bruce Lee. Aliás, falar, só pra fechar o parênteses, vou falar do Van Damme. O Van Damme fez um filme agora recente. O Expendables 2? Ele fez o Expendables com o Stallone, mas ele fez também um filme só dele. Ah, eu sou o Jean-Claude Van Damme? Me fugiu agora a mente o nome do filme, mas o Van Damme, ele fez um filme que fala da história de um ex-militar que ajuda a polícia na recuperação de casos de sequestro. Ah, e que ele, o pessoal procura ele como, entre aspas, mercenário também, porque o filho ou a filha, alguém foi raptado, e ele é a pessoa que se mete no meio e vai tentar resgatar essas pessoas. Assim, o filme tem até um bocado de ação, foi feito sem nenhuma grande pompa, nem nenhum grande efeito. Sim. Mostra o Van Damme aquela abertura padrão dele. A sua flexibilidade. Da sua natureza, mostrando a sua capacidade de luta. E o seu karatê. Aliás, ele, se eu não me engano, ele veio do Eu não sei se ele karatê. Veio do karatê, rapaz, mas eu... Assim, tem uns vídeos no YouTube, eu acho que... Mas ele treina até hoje. E falo sim, e aliás, em falar em treino, a gente falou dos mercenários ainda agora, é bem interessante a história de ver a preparação deles para fazer os mercenários. Os mercenários, porque o Sylvester Stallone, ele nunca parou, na verdade, de fazer filme, mas o Van Damme, o próprio Schwarzenegger... Ficou estacionado vários. Chuck Norris e outros que pararam de fazer filme, eles não, assim, eles tiveram que se colocar realmente em forma para fazer as cenas de ação, e o que mais interessante no mercenário é a capacidade deles de tentar dividir realmente a tela entre todos eles, né? Apesar do Stallone ter aquele papel de chefão, de chefão, é. Boca torta. Boca torta, é isso aí. Expendable. Tem um post que corre no Facebook lá falando sobre a idade deles, né? Rapaz, se você juntar os 9 atores principais, dá quase 1000 anos. Impressionante. É sério. No YouTube mostra o Stallone, ele fazendo uma espécie de treinamento abdominal invertido, que ele levanta o corpo e faz um esquema por 60 e tantos anos que ele tem, quase 70, eu acho, ele... Tem dias que eu não consigo nem levantar da cama, cara. Quanto mais fazer um negócio daquele. O vovô Stallone, ele tá de. Tá bem em forma, muito mais do que muito garotão aí da. Se eu chegar vovô daquele jeito, ideia. Rapaz, eu vou fazer uma festa. Mas você tá bem, você tá indo, tá fazendo. Mas não me fale em vovô ainda. O tô karate... longe de ser vovô, rapaz. Aí essa parte vai vir ainda. Aliás, estamos longe da parte do vovô. Estamos longe da parte do vovô. Graças a Deus, nossos meninos são ainda. Ainda pequenos. Não estão na fase de fazer meninos ainda. Ainda não. É. Então, vamos lá para a segunda parte do programa de hoje. A gente vai tentar trazer uma entrevista atualizada toda semana, ou com uma certa frequência. E como é nosso primeiro programa, e a gente não tem um orçamento muito grande, e você também não conhece quem somos nós, nossos primeiros entrevistados vão ser... Nós mesmos. É isso aí. Vamos começar de uma maneira... Ping-pong? O que você acha, Berg? É, pode ser. Vamos ver o que vai sair. A gente vai tentar falar um pouquinho. Então. Pouquinho da gente. Então, eu vou começar, eu te jogo ping-pong, depois você faz a bolinha de volta e a gente Beleza. Vai ver o que acontece. Berg, quero que você comece falando quem é você, mas fale, seja sucintamente, não venha da parte dos dinossauros, tá bom? Bom, eu só tenho 40, não tenho assim. Aliás, essa é a primeira boa informação, acabei de fazer. Agora há pouco tempo. Garoto! Bom, eu sou nascido no Rio Grande do Norte, mas por coincidência foi onde eu menos morei na minha vida. O meu pai era militar, então a gente se mudava bastante de cidade em cidade. Eu morei bastante no Nordeste como um todo. E eu terminei em Fortaleza. Então hoje, assim, de coração, eu me sinto cearense lá em Fortaleza. Foi onde eu morei mais tempo na minha vida. A gente vem de uma família que é toda do Nordeste. E eu sempre tive essa ideia de ver o que tem fora da onde a gente estava. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, eu gosto muito de Fórmula 1, gosto muito de filme. Eu trabalho na área de TI. Hoje, aqui no Quebec, eu trabalho ainda com informática. Eu fazia informática, fiz informática por bastante tempo lá no Brasil. E graças a Deus a informática é uma área meio que universal. Você pode sempre trabalhar com algumas pequenas adaptações. Nem tudo é. Até na Antártida tem vaga, né? Até na Antártida tem vaga. Eu achei uma vaga essa semana para ser analista de sistema num projeto na Estação Concorde. Na Antártida. Mesmo? Caramba. Então. Mas pelo Brasil? Pelo Brasil. Olha que coisa. Tá faltando gente que gosta de frio, talvez de repente a gente que tá acostumado aqui com os menos 30 se candidate pra ir pra lá, né? Mas não, vamos lá, devolvendo o ping-pong, eu comecei a dizer que sou uma pessoa que gosta muito de assim, que queria ver o que tem lá fora. Me fala aí, por que você veio parar aqui, né, nesses lados gelados do planeta? Rapaz, essa pergunta é bem complexa. Mas eu vou começar do começo pra ver se eu consigo me achar. Para começar, meu pai é japonês, ele foi para o Brasil quando tinha 19 anos, minha mãe é brasileira, eu nasci em Belém, morei em Belém do Pará. Ah, você é de Belém, eu não sabia que você era de Belém. Eu sou de Belém, rapaz, eu perdi o sotaque por causa da minha... Porque nunca morou lá. Mas você morou algum tempo lá ou nunca morou lá? Morei até os 15 em Belém. Ah, você morou até os 15 em Belém? Morei até os 15, daí minha mãe se mudou para o Sul, foi morar em Curitiba. Você assimilou bem o sotaque, porque... É, rapaz, mas vou te fazer... Eu te imaginava curitibano, realmente. É adaptação. Felizmente, eu tenho uma facilidade muito grande de pegar sotaque. Tanto que se eu ficar conversando contigo aqui por muito tempo, eu vou voltar para casa com um sotaque diferente. Minha mulher vai acabar falando cearês. Vou acabar falando cearês. E, bom, daí lá em Curitiba conheci minha mulher, a gente se casou, mas desde pequeno eu queria ter morado fora do país. Acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos e falei para minha mãe que eu queria morar no Japão. Queria ir pro Japão. Ela não era muito favorável com a ideia, achava que eu tinha que terminar meus estudos para antes de sair do país. Bom... O que aconteceu foi que eu demorei um pouco para terminar meus estudos, né? Eu entrei na faculdade em 95, fui terminar em 2006. Eu, quer dizer, eu pulei muito de faculdade nesse meio tempo. Mas, finalmente, quando eu tava terminando a faculdade, apareceu essa oportunidade. Tinha ouvido falar em Quebec. Um amigo meu falou comigo: "Ô, japonês, vai ter uma palestra sobre o governo do Quebec." Eu falei: "Onde diabos é Quebec, velho?" Ele disse: "É Canadá." Eu engoli minha ignorância e disse: "Bom, vamos lá, né?" E gostei daquela palestra. Naquela época foi o Rock que fez o palestra, mas você deve ter assistido palestra com ele também, né? Na verdade, a minha situação foi um pouco diferente. Eu fui influenciado por... Assim, fui influenciado. Eu tinha, como você, a ideia de sair do país, de conhecer outras coisas fora. Mas foi meio que coincidência, assim, a história do Canadá. E acabou fazendo de uma maneira que um dos colegas de trabalho que eu tive na época da Secretaria da Fazenda no Brasil, ela foi para o Canadá. E quando ela veio para cá e acabou... Aliás, eu digo ela veio para cá, mas ela veio para o Canadá. Porque vim para o Quebec, vim para o Canadá. É, A gente são vai falar coisas disso depois, diferentes, mas né? são coisas diferentes. Ela veio, passou uns 2 ou 3 meses fazendo essa parte Adaptação? de adaptação, mas eu acho que ela veio para fazer um curso de inglês ou para fazer alguma coisa, Ah, sim. porque no processo, lembra que no processo tem aquela parte de fazer entrevista em inglês e Sim, aquela coisa sim. toda, e ela fez o processo realmente pela parte inglesa do Canadá. E aí, quando ela voltou para o Brasil, ela trabalhava do meu lado e ela tinha anunciado para todo mundo que ia sair, e nos 2 ou 3 meses que sucederam até que ela saísse, acabou que ela falava do Canadá o tempo inteiro. Ela falava, ela contava o que ela viu e como é que foi, o Aí que é tinha apaixonante, por né? Quando lá. você E fica aí você escutando acaba isso. se. Lá no Ceará você fazia diferente. As pessoas que vinham do Canadá, e tinha muita gente que morava em Toronto, as pessoas que vinham de Toronto para Fortaleza, na época das férias ou na época de Natal, no período das festas, eles faziam jantares em restaurantes, a gente fazia um encontro nos restaurantes, Olha, rapaz. e as pessoas interessadas em conhecer um pouco do Canadá, em conhecer um pouco de como é a vida aqui, ou do processo de imigração, o que é que precisa, como é que as coisas funcionam, elas iam para esses jantares e o jantar durava umas 3, 4 horas, a gente chegava cedinho. E aí eu fui aprendendo um pouco das coisas que precisava e fui me interessando nesse processo de imigração. É que você ouviu falar que tinha que aprender a falar francês e Foi aí que eu tinha vim essa. falar que tinha que aprender a falar francês. Apesar deles todos morarem em Toronto, aí a gente fala de 2003, eu cheguei aqui no Canadá em 2003, todo mundo vinha para Toronto. Todo mundo via Toronto. Acho que eu fui meio louco assim na época e dizer: pô, eu não vou para Toronto. Toronto é grande pra caramba, é como São Paulo, é um trânsito do inferno, é uma loucura. Assim, É uma é uma metrópole. metrópole. E em Fortaleza eu já achava Muito, aquela né? coisa sufocante um pouco. Então eu disse: eu vou fazer o caminho inverso, eu vou procurar uma parte Do do Canadá, sim. Canadá onde seja mais tranquilo. Mas mesmo assim, do lado inglês, tem coisa mais tranquila. Tanto é que a minha primeira ideia era Vancouver. É. Eu pensava em ir para Vancouver, mas especialmente porque eu queria vir para o Canadá. A minha esposa não queria vir para o Canadá. Então, a gente acabou, eu digo combinando, mas na verdade eu disse: ó, eu vou. Viu? Então, se você quiser, você vem comigo. E ela acabou dizendo: é, nesse caso, né, não tem jeito, então eu vou com você. E aí, quando a gente começou a traçar os nossos objetivos assim mais seriamente, eu disse: ah, vamos para Vancouver, porque ela morre de frio, aliás, morre de frio até hoje, mesmo apesar desses anos todos aqui. E só, Vancouver É mais agradável, é mais. Chove, chove, aliás, o pessoal chama de Vancouver, van chuva. porque chove muito, mas a temperatura, assim, dizem que raramente cai de zero Vancouver. Então, apesar de não fazer 30 graus, mas também não cai. Então, seria bem mais tranquilo que pegar menos 30. É quase uma Londres, né? É quase uma Londres. Quase uma Londres. E aí acabou que Vancouver é muito caro, o custo de vida em Vancouver é absurdo. E na época o governo canadense exigia que você trouxesse Uma uma certa quantia de quantia. dinheiro, era, eu acho que de cabeça, acho que eram 10 mil dólares para o aplicante principal e mais 2 mil dólares para cada pessoa que você trazia. Então, se você tivesse, por exemplo, você e mais um filho, como foi o teu caso, você teria que ter 4 mil dólares a mais. E foi exatamente na época em que o dólar deu aquele pico de 3 ponto alguma coisa no real Você ia e precisar ter que ficou. vender um rim para poder vir, mais O ou menos. rim, eu não cheguei a vender não, mas eu vendi meu carro e um consórcio que eu estava fazendo para uma poupança. Ele dançou, ele foi embora no bolo. E aí, quando a gente viu a questão do custo, eu olhei e disse: não tem condições. Vancouver é muito caro. Toronto, o pessoal já tinha falado nos encontros, Sim. era muito caro. Então a gente ficou tipo Montreal ou Quebec. assim, as outras províncias canadenses não são muito faladas, assim. A gente sabe, hoje, aqui dentro, a gente sabe que Manitoba existe alguma coisa, em Alberta existe alguma coisa, em Saskatchewan existe alguma coisa, mas, na verdade, o Canadá parece... O Canadá é... Colômbia Britânica, Ontário e o Quebec. E aí acabou que, na história do curso, a gente ficou entre Montreal e Quebec, por ser menor, eu achei que a gente teria mais chance de, assim, ser mais acolhedor e estar mais próximo da galera e facilitar a nossa... Mas você não conhecia nenhum brasileiro que morava aqui quando você veio? Não, na verdade eu não conheci. Eu tentei, na época dos fóruns, eu escrevia para os grupos de imigração de brasileiros no Canadá, e o pessoal só falava de Toronto o tempo todo. Eu dizia, pô, mas não tem alguém de Quebec? Então, assim, eu realmente achei que ia chegar aqui sozinho e desabrigado, mas faltando 3 semanas para chegar, uma brasileira me respondeu. Eu disse, olha, eu moro aqui no Quebec, eu sou... É, casada com um canadense, aliás, com um quebecois, que é como a gente chama os residentes locais, as pessoas que nasceram aqui. E ela falou, olha, quando você chegar, me dá um alô e a gente vai se encontrar para ver se a gente te dá um pouco de... De uma luz, né? De uma luz, assim. E, aliás, eles foram super importantes na vida da gente porque eles me ajudaram bastante. O marido dela, o Stefan, ele é, assim, um cara incrível. Bem simples, ele... se identificou, acho que comigo, direto em termos de maneira de pensar, de amizade, nós ficamos muito amigos e acabou que ele, assim, ele me ajudou muito, ele ajudou a gente a encontrar apartamento, ajudou a gente a comprar móvel, ajudou a gente a fazer toda a base para começar. Eu não falava francês, eu cheguei aqui praticamente com zero francês, eu dizia, acho que merci, bonjour e só. Você não fazia aula de francês no Brasil, rapaz? Eu fiz, na verdade, uns 2 meses de professor particular para tentar passar na entrevista, porque o lance era passar na entrevista. Sim. Então a gente queria passar na entrevista e se diziam que... Quando a gente pessoal falava, minha amiga falava da entrevista que ela tinha feito com o governo canadense em inglês, ela disse assim... Não fale. Se você não morar lá, você não fala daquele jeito. Então eu tentei aprender um pouco para o curso de... para o francês, mas eu sabia muito pouco, então... Quando eu cheguei aqui, eu falava um pouco em inglês, assim, não sou muito fluente em inglês, mas eu falava em inglês. Uhum. E ele, o Stefan, ele é professor de escola primária aqui, então foi ele que me ajudou a fazer isso. E ele, assim, eu saía com ele para ver os apartamentos e eu falava em inglês com ele. Olha, Stefan, eu gostaria de ver assim, 2 quartos, ou tentar alguma coisa, eu não conhecia muita coisa daqui, como as coisas funcionavam aqui. Uhum. E ele é quem falava com os proprietários, ele é quem resolvia, ele discutia os assuntos, o plano, como é que pagava, o que é que tinha, estava incluso, o que não estava, como é que era o apartamento. E aí ele vinha e traduzia para mim e a gente acabou, eu acabei através dele conseguindo alugar, assim, nos últimos dias o apartamento. Essa história de últimos dias é até engraçada, antes da gente voltar para a entrevista, porque, assim, eu tive um apartamento para ficar aqui durante os primeiros 30 dias. Uhum. Mas eu tinha a data de sair, então... Na data certa, eu tinha que deixar o apartamento, porque o apartamento ia ser, tipo, alugado para alguém, uma coisa assim. E aí, nós chegamos, eu encontrei eles 4 dias depois, a Júlia e o Stefan, a gente começou a procurar apartamento e procurar as coisas, e não encontrava, e faltando, acho que, 2 ou 3 dias para a gente sair, a gente conseguiu alugar um apartamento, já para o mês de agosto, e acabou indo... Então você alugou o apartamento 3 dias antes de vencer o teu aluguel. Eu aluguei o apartamento antes de vencer o... Não era nem um aluguel, a gente teve um apartamento meio que emprestado, assim, foi uma coisa de amigo, de família. Alguém que morava aqui, que estava passeando pelo Brasil, tinha uma... Sabe aquela coisa de amigo do amigo, da irmã, de não sei quem? Foi mais ou menos assim. E acabou que uma pessoa de contato era vizinha da minha mãe. E ela disse, ah, meus filhos estão indo pro Canadá, vão para Quebec e tal. E a pessoa disse, ah, olha, tem fulano que está aqui no Brasil agora e colocou em contato. E a pessoa, ele foi super gente boa, acabou cedendo o apartamento por uns, mais ou menos, um mês, uns 20 e poucos dias, que era o período que ele não estava lá. Ele disse, olha, não me incomoda, você ficou no apartamento, mas eu estou voltando e vem uma pessoa também. Então, dia tal, vocês têm que sair. E nesse dia a gente... Você deu certo de... A gente saiu aí, uns 3 dias antes a gente conseguiu um apartamento. Aliás, foi super engraçado porque a gente viu o apartamento e ele estava com a placa para alugar e de repente não estava mais, tinha alugado para alguém. E eu tinha ficado desesperado porque eu estava contando com esse apartamento e a gente, a gente tinha sido recusado em outros apartamentos por diversas razões. já sem saber o que fazer de um dia para o outro, exatamente como o Stefan, a gente voltando de carro, acho que de um lugar que a gente tinha ido para olhar móveis, essas coisas, e a placa estava de volta lá. E eu disse, pô, como é que essa placa voltou? E aí a gente ligou, foi falar com o proprietário, e o cara disse, não, a gente alugou para um casal. Mas não deu certo. O casal se brigou às vésperas de se mudar e decidiu se separar, e aí o apartamento não interessava mais, e o cara desfez o contrato e botou o apartamento para alugar, e foi isso que a gente pegou. Fala sério, você foi atrás de quem tinha alugado o apartamento e ligou para a mulher dizendo, oi, tô te esperando em tal lugar. Aí o marido atendeu, né? Entendi. Ele disse, opa, e aí ele disse, quem é você? Opa. Ele disse, olha, essa história não vai dar muito certo. E acabou que ele deu uns tapas na mulher e acabou separando e indo embora, e eu fiquei com o apartamento no final. Mas tem coisa. Isso. Me fala aí, por que você escolheu o Quebec? Por que o Quebec? Contei um pouco da minha história, falei de você. Cara, a história é, no mínimo, curiosa. Quando a gente veio, resolveu vir pra cá, tá te falando, tem um amigo meu que disse, não, que vai ter uma palestra sobre imigração, sobre o governo do Canadá, e a gente podia dar uma passada lá. Eu falei pra ele, Canadá? Ele, vamos lá, né? Ele, no meio do caminho que eu fiquei sabendo que ele me contou que era uma palestra sobre Quebec. Eu não tinha a menor ideia de onde era Quebec, não sabia que no Quebec se falava francês, mas cheguei na palestra e gostei bastante. O palestrante era um marqueteiro de primeira. Pô, mas não foi difícil? Você é um cara assim, você fala inglês, você trabalhou em inglês, você veio pra cá e eu sei que você trabalhou muito tempo. Mas eu nunca tinha pensado em falar. Como é que foi mudar pro francês? Foi estranho. Eu vou te falar que no primário, quando morava em Belém, eu tive a língua estrangeira que a gente tinha no colégio, era colégio de freira e tal. Então a gente teve francês. Não era muito avançado. Mas quando eu ouvi essa história, que ele contou de todas as vantagens de vir para Quebec é uma província onde se valoriza a qualidade de vida e blá blá blá blá blá blá blá blá. Eu, bom, vou. Acho que eu gostei da ideia, fiquei empolgado. Então eu e esse meu amigo, o Kleber, resolvemos que não, vamos imigrar então, né? Não, vamos imigrar. Então os dois trabalhando em TI, sabia que aqui ia ser fácil de conseguir emprego. Vamos fazer francês. Minha mulher, como sempre, achou que eu era fogo de palha. Eu disse, isso não vai dar nada. Só que quando ela viu que 6 meses depois eu ainda estava fazendo francês, ela disse, eu acho que o troço é sério. Aí ela resolveu. Ele vai mesmo. Aí ela, acho que eu vou ter que. Aí eu disse pra ela, mas eu vou pro Canadá. Mas ela queria vir ou ela não? Não foi assim. Tá bom, né? Vou ver o que vai dar. Ela embarcou na ideia, mas assim. Não... Ela embarcou na ideia, mas não tava botando muita fé em mim. Eu acho que até um mês. Na minha opinião, foi até que chegar a hora de receber os pedidos dos exames médicos do governo do Canadá. Ela estava achando que eu ia desistir. Mas quando ela viu que chegou o pedido do exame médico, a gente fez as entrevistas e estava tudo pronto, ela viu, eu acho que agora a gente vai mesmo, né? Mas aí, chegando nesse estado, ela já estava naquela assim, ela queria ir ou ela veio meio que a contragosto? Eu acho que a maior parte das mulheres é a mesma coisa, né, cara? Ela estava muito... Até hoje... Ela veio na onda, mas não era... Ela veio na onda, mas ela sempre ficou com... Ela sempre está preocupada com os pais. Então a maior preocupação dela era os pais e o fato do nosso moleque estar crescendo longe dos avós. Assim, você no caso, você é de Belém, mas você foi para Curitiba depois de um bom tempo. Ela nunca saiu de lá, ela sempre morou... Ela nunca saiu de lá, né, cara? Ela na verdade, ela nasceu em Campo... Ela nasceu em Curitiba... Ela faz questão de frisar isso. Ela nasceu em Curitiba, mas ela cresceu a vida inteira em Campo Largo. Os pais dela são de lá, a família inteira de lá. Ela nunca saiu de Curitiba. Ela foi uma vez para Londres, foi para Espanha, mas foi naquelas viagens de estudo. Então passou um mês nesses lugares e voltou, mas nunca foi. É engraçado como as histórias se parecem um pouco, né? A gente, assim, o pessoal brinca, fala que a gente é irmão, vocês têm os olhos puxadinhos, eu tenho o olho puxado um pouco, mas você é japonês, eu sou descendente de índio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rapaz, minha família tem índio, se eu for seguir o lado da minha mãe lá, tem um... Mas a gente... Tem um tataba. A gente acaba tendo, assim, histórias bem, bem, bem parecidas. E finalmente a gente veio parar em Quebec, né, cara? Mas, é isso aí. Pra mim foi muito fácil vir pra cá, na verdade, porque eu não tive que me preocupar com trabalho. Na época eu trabalhava para o banco, eu trabalhava para a HSBC, mas eu só estava fisicamente no HSBC. Meu projeto era em Nova York e Londres. Então, quando eu falei para o meu gerente em Nova York, disse para ele, Steve, eu estou indo para o Canadá. A primeira pergunta dele foi: você tá fugindo de alguma coisa? Aí eu, não, tô indo pra lá por vontade própria. Ele, mas você tem certeza que você quer ir pro Canadá? E ele sempre foi muito, ele é um cara muito piadista. E eu disse, não, eu tô indo pra lá, vou com família e tal. E na verdade, assim, a gente foi um pouco assim, uma certa ótica que o pessoal no Brasil não fique com raiva da gente, mas assim, aquela coisa de estresse da cidade, muita pressão do trabalho, e a galera, você sempre levando na cabeça lá do governo, de tudo no Brasil, mais a violência que nos últimos tempos aumentou bastante para lá, juntando isso tudo com essa vontade de ir embora, de conhecer. Vamos atender o telefone ao vivo, Berg? Vamos lá, então. Atender ao vivo. Então. Alô? Olha que coisa legal, né, cara? Quem tá falando? Olha, programa ao vivo. Fala, Gerson, beleza? Olha, que legal, Gerson. Gerson, você tá ficando famoso. A gente tá gravando aqui o nosso podcast e você tá saindo com a gente aqui ao vivo. O pessoal não tá te escutando, mas eu vou falando aqui. Diz aí, meu. É, cara. Depois eu mando a notícia pra você. Essa é uma surpresinha que a gente tava montando, eu mais o Japa. Fala aí, o que, que você quer? Cara, na verdade não é isso, eu não posso ir agora porque os meus filhos têm natação daqui a pouco. Eu vou ter que sair com o Zig e com o Vida pra natação. Aí eu só vou estar liberado, cara, lá para as 2 horas da tarde. Antes das 2 horas não tem como. Aí eu vou ficar. Parece que começa 1h30 lá, né? O Gerson tá falando de ir pro Rugió lá pro futebol americano. Assistiu futebol já tá? Americano, é. Tá falando que vai lá pra olhar as meninas, o esposo dele tá quase batendo nele aqui. Cara, eu vou ver, eu vou pra natação, vou resolver o problema do almoço dos meninos e tal. Depois que eu tiver liberado, qualquer coisa eu ligo pra vocês. Valeu? Valeu, um abração, cara. Ai. Então, esse é o nosso amigo Gercinho, que tava me convidando pra ir assistir o jogo de futebol americano. Aliás, abrindo um parênteses ainda mais uma na nossa entrevista, a cidade de Quebec tem uma universidade muito conhecida aqui no país como um todo, que chama Universidade de Laval. Assim, a universidade investe muito no esporte, então ela tem programas de esporte, ela tem equipe de futebol conhecida que concorre nos campeonatos canadenses, ela tem equipe de natação, ela tem equipe de futebol americano, eles são muito fortes. Então, o Rugió, que é o vermelho e dourado, que são as cores da Universidade de Laval aqui, eles vão jogar hoje. Na verdade, eu não sei com quem exatamente, mas é Montreal, cara. Com Montreal, né? Contra Montreal, eles. Eu tava até ouvindo na rádio antes de vir pra cá. Essa competição vai ser. O jogo de hoje é curioso, porque os dois times estão invictos no campeonato e nenhum dos dois gosta do outro. Então, vai ser uma boa disputa. E na verdade, assim, nessa história que o pessoal gosta mesmo da festa que se passa antes, né? Então você vai, você fica curtindo, faz churrasco. Bem aquele estilo assim, meio americanizado até, inclusive. E acaba que o pessoal vai se divertir. E no final tem o jogo, galera. Eles fazem a mesma coisa também quando tem o beisebol. A galera fala, tem muita gente que diz assim, o beisebol é meio chato o jogo, a gente não entende muito as regras e tal. Mas o que conta é a festa, não é? O que conta é a festa, então o pessoal não quer muito saber do jogo, não. O pessoal vai para beber e para fazer a farra lá. Um dia a gente podia ir para isso hoje. Vamos ver se talvez dê certo, a gente consegue hoje filmar. Talvez a gente coloque. Essa seria uma ideia, a gente colocar no post. Pra galera ficar sabendo. Então, vamos lá, a gente está se estendendo bastante nessa entrevista, mas tá gostoso esse negócio. Então, Berg, vamos direto pro assunto. Voltar pro Brasil. Cara, voltar pro Brasil. Assim, a gente nunca pode dizer nunca. Eu não acho que eu vá voltar pro Brasil nos próximos anos. Eu não gosto de dizer nunca. Eu tenho família no Brasil. A gente tem muito contato com o pessoal lá ainda. Eu vou pro Brasil esse ano, se Deus quiser. E de férias. Mas não é assim, a gente se firmou aqui, a gente tem de alguma maneira um bom trabalho, a gente comprou casa, se estabeleceu, meus filhos nasceram aqui. Eu penso muito no desenvolvimento deles no futuro, em deixar um pouco de qualidade para isso. E acabou que eu não acho que eu vá voltar para o Brasil assim. Mas agora. Eu acho que é interessante deixar a tal da porta aberta, né, cara? Porque a gente nunca sabe o dia. Minha mãe costuma dizer: a gente nunca sabe o dia de amanhã. E talvez vai que o Brasil se torne uma mega hiperpotência, né, cara? Então, quem sabe? Nunca se sabe. Eu pessoalmente não tenho para mim de voltar. Eu gosto muito dos meus amigos, sinto muita falta deles lá. É, sinto muito saudade da minha mãe, saudade da minha, apesar de não ver muito, também sinto saudade do meu pai. Mas eu gosto do Canadá. Eu realmente gostei daqui. Gosto das amizades que a gente fez aqui, da forma com que a gente construiu a vida. Ah, eu gosto muito daqui. Quebec, assim, foi até engraçado porque a gente veio meio que na atenção, como a gente falou ainda agora há pouco, eu queria ver, a minha esposa veio na onda. E, cara, eu desci no aeroporto de Quebec, hoje tá bem melhor, na época que eu cheguei ao aeroporto de Quebec. Aquele que ia sair andando na rua, né, cara? É, não tinha rampinha nem nada. Aquele não tinha nada, exatamente. A gente olhava, assim, a pessoa que me acolheu aqui, a gente pegou um local por 2 dias, depois foi pro apartamento, num JIT, e ela levou a gente para dar uma volta rápida no Quebec Velho, porque passava perto da onde a gente ia ficar. E, pô, eu olhava para a cidade assim, eu acho que os olhos brilhavam, eu fazia aquela, cara, me encontrei. Fazia 10 minutos que eu estava aqui, mas se é aqui. Eu sinto, cara, eu vim para ficar, é aqui. É aqui, então eu... Assim, eu tô super contente, não é que eu adoro Quebec, eu gosto muito daqui e eu não me vejo hoje saindo, não pode dizer nunca, mas eu não me vejo hoje saindo, não. É, eu acho que... Eu não vou tirar. A gente tá falando de voltar pro Brasil, mas eu vou te falar. Quebec, a gente pensa muito em sair daqui, em morar em outra cidade, talvez no lado inglês, mas acho que a vontade da gente está muito mais relacionada em ter experiência anglófona aqui do que outra. É, isso acontece acho que meio que com todo mundo. A gente já pensou antes, assim, ah, pô, seria interessante. No pior caso, se a gente pudesse assim, dar um stop, parar e fazer uns 2 ou 3 anos no lado inglês, pegar uma experiência de cultura, conhecer o pessoal de lá mais a fundo e depois decidir se ficar por lá ou se volta, mas pelo menos para mim hoje está mais difícil. É, hoje a gente não tem em mente, nosso plano está mais esperar o moleque terminar o colégio primário, assim, aí terminou o primário, a gente já está, tem aquele, tem um intervalo. Faz aquele break, bom, e agora o que a gente faz, mas... A gente ainda tem mais 2 anos que a gente vai empurrando com a barriga até pensar no que a gente pode fazer. E tá, vamos lá. Me fala aí, o que que... Nessa história toda de vir pra cá, de ficar, de pular no inglês, tudo que a gente falou, o que foi mais difícil? Assim, sei que você veio trabalhando, você teve a sorte de já ter o teu primeiro emprego quando você chegou, apesar de não ser ligado diretamente ao Quebec, mas... Assim, na tua saída de lá pra cá, na tua chegada aqui, aprender a viver num outro país, num outro mundo, o que foi mais complicado? O que você acha? Eu vou te falar que eu acho que eu me ambientei fácil. A parte mais dura foi aguentar a barra da família. Tiveram dias que minha mulher estava literalmente quebrando, assim, cara. Que foi complicado. No começo foi complicado. E, puta, o moleque tava aqui, a gente chegou, ele tinha 5 anos, tinha acabado de fazer 5 anos, tinha que ir pra escola, ele literalmente não entendia lhufas de francês, ele ficou uns 4 meses... É, uma barra, porque ele já falava bem, porque tinha 5 anos, e sim, só falava português, só falava português, então foram 4 meses que tinha dias que ele chegava muito, muito pé em casa, e revoltado com aquele negócio que não entendia as pessoas, e tinham chamado a atenção dele, blá blá blá e tal, e a minha mulher também não estava muito... No começo é complicado, eu acho que é complicado para todo mundo, mas eu acho que isso foi o mais duro. Isso e pagar os impostos. Pagar os impostos. Parece que eu só troquei... Nesse ponto de vista, eu acho que eu só troquei de endereço. Porque eu continuo pagando. É, né? Eu não posso falar muito dessa parte de querer ir embora da esposa. Quebrar um pouco. A minha mulher queria ir embora 2 dias que a gente estava aqui. A gente desceu aqui no domingo. Com 2 dias ela acordou meio que no desespero e disse, se eu não fico aqui mais 1 minuto, eu vou-me embora, eu quero ir para o aeroporto, quero pegar o avião. E foi nesse dia, graças a Deus, que a gente conseguiu, eu consegui telefonar e a Júlia me atendeu no telefone. E eu disse, olha, situação de urgência, me ajuda, porque senão eu vou ter que ir embora de volta do Brasil. Eu nem cheguei, já vou ter que ir embora. E aí acabou que a gente se encontrou e aí a coisa realmente melhorou um pouquinho, né? Nesse aspecto. Que sorte, hein, cara. Então, Essa foi a nossa primeira entrevista. Vou ter que cortar por aqui dessa maneira brusca. Já estamos com uma hora de programa. Você viu? Eu te falei que você passa rápido aí. Eu que duvidava de você, hein? Eu te falei que esse negócio. Você falou, não, vamos fazer meia hora. Eu falei, meia hora. Você vai ver. E... ah, essa aqui não corrogamos. Você olhar tem aqui 10 minutos, 5 pois minutos. É. A entrevista vai durar 2 minutos e meio. Pois é. Não tem jeito. 10 minutos. Vai dar certo. Esse primeiro programa foi de apresentação. A gente queria... é, mostrar um pouco de quem a gente é e do que a gente pretende fazer. A gente vai, o nosso pode chamar, pode deixar, e a ideia é exatamente essa, pode deixar, que a gente vai estar aí com vocês falando um pouquinho de tudo. A gente tem a ideia de fazer o nosso momento musical. O momento musical é uma proposta assim, a gente, outro dos nossos hobbies, outra coisa que a gente gosta além de falar aqui com vocês é de música. O Massaro participa de uma banda, eu participo um pouquinho, comecei agora a tocar com os amigos, e a gente pensou em talvez lançar um desafio para nós mesmos, assim, deixar vocês escolherem um pouco o que é que vocês gostariam de ouvir ou de fazer a gente pagar aqui um mico, colocando em um programa ou a cada dois programas uma música em que a gente vai tentar fazer uma... interpretação ao vivo. Interpretação ao vivo, também, com né? Erros e tudo no meio, não tem essa. Vamos ver, a gente queria agradecer a audiência e a paciência de vocês. Valeu por todo mundo. Desculpe nossas falhas. A gente vai. Isso vai ser uma experiência que a gente vai aprender a cada programa. A gente cresce com o que você mandarem pra gente também. Então fiquem à vontade de mandar sugestões, de mandar e-mails. Diga o que vocês querem saber daqui, o que vocês querem falar, que a gente fale do Brasil, se a gente puder contribuir em alguma coisa. A sua opinião vale muito pra gente. Isso parece propaganda da Globo, né, cara? É. A sua opinião vale muito pra você, gente. Do Davi. Você. Então, mas é verdade. Falem o que vocês acham, falem o que vocês acharam do programa. Pode postar no nosso blog. Nosso endereço de e-mail é o podeixar@gmail.com. O nosso blog é o podeixar.wordpress.com. Se encontra a gente também no Facebook, só procurar por Pode Deixar. E eu não lembro qual é o nosso endereço de Skype, mas eu posto ainda essa semana. Você pode ligar e deixar sua mensagem para a gente. A gente vai tentar manter isso aqui com uma regularidade de uma vez por semana. É, se tudo der certo, na próxima semana a gente deve ter mais um novo programa. Deus já, Deus. Meu velho, foi beleza, valeu. Vamos... foi beleza, né? Tomara que não neve essa semana. Falou, galera. Abraço, galera. Valeu. Até mais. Até o próximo post.